Subúrbio distante, depois da curva ladeira, em um bangalô de muros brancos, nasceu, cresceu Mariana da gente, do olhar contente, dos sorrisos francos pintados por Deus. Seu mundo mudou num segundo, quando o moço da cidade levou Mariana da gente, e o subúrbio contente fez-se triste de saudade. Tem um lindo apartamento de mármores negros, do lado do vento, de frente pro mar. Nova mulher, nova beleza, olhar só de tristeza, um sorriso de agradar. Me dói de ver a moça num retocado póster, arremedo da verdade. Oh, Mariana, Copacabana não é seu lugar, e a gente tem saudade. Oh, Mariana, Copacabana não é seu lugar, volta pra Piedade. Pra Piedade.